Boa tarde, que a paz de Jesus esteja com todos, nesta tarde de muitas bênçãos aqui no CECAP. E é sempre uma alegria a gente vir aqui compartilhar dessas pesquisas, desses estudos que nós vamos realizando com essa literatura maravilhosa que nós temos no Espiritismo. Uma vez, logo quando eu comecei a me interessar pelo Espiritismo, a estudá-lo, alguém que já conhecia um pouco me disse assim: se prepare, porque o Espiritismo, para você ser um adepto dele, você precisa estudar muito, precisa ler muito, precisa se dedicar muito. E hoje, depois de alguns anos, eu entendo bem o significado disso. Porque realmente, quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo as questões espirituais. E tem livros na doutrina espírita que, quando a gente relê, a gente descobre novas informações. E não é só no conhecimento espírita que isso acontece. Todas as áreas do conhecimento humano é assim. Sempre que a gente volta a estudar alguma coisa, nós descobrimos novas informações, novas ideias. Todos os textos têm vários níveis de leituras que nós podemos fazer. E isso tem uma relação direta com a nossa vivência, com a nossa experiência. À medida que nós vamos amadurecendo, ganhando experiência na vida, nós vamos tendo um outro olhar, uma outra capacidade de analisar as informações. Mas o Espiritismo é uma doutrina, então, que nos traz muitos elementos de estudo, de reflexão, de aprendizado. O Espiritismo é uma área do conhecimento que conversa com todas as outras. Conversa com as ciências humanas, ciências biológicas, todas as áreas nós conseguimos fazer essa ligação. E quando a gente traz conhecimentos de outras áreas para a nossa abordagem dentro da Casa Espírita, é sempre com o objetivo de engrandecer a todos nós. É sempre com o objetivo de a gente aprender mais sobre a nossa realidade. Afinal de contas, todas as ciências tem um compromisso de trazer ao homem uma parcela, ainda que muito pequena, da verdade. Nós não temos acesso à verdade plena, absoluta. Só os espíritos puros têm acesso a isso. Mas nós vamos, ao longo das encarnações, descobrindo aos poucos. E todas as áreas do conhecimento humano nos revelam um pouco dessa grande verdade. Hoje eu quero trazer para vocês uma história muito impactante, muito interessante, que nos faz refletir muito sobre os nossos comportamentos. Embora o exemplo que nós vamos tratar lide com uma história muito triste, muito dolorosa, de um casal, aquilo que eles vivenciaram pode ser aplicável a qualquer experiência nossa na vida. Não é só uma relação conjugal que essa história explica como as coisas podem dar errado. Qualquer relação. E durante a palestra eu vou apontando isso para todos nós, tá bom? Olha só, nós temos então no livro Os Mensageiros, um livro que foi psicografado por Chico Xavier, é o segundo livro da série Nosso Lar, essa série que André Luiz veio revelando informações sobre a vida espiritual de uma forma muito clara. Nós temos o drama de Alfredo. O Alfredo é um espírito que o André Luiz conheceu lá no mundo espiritual. Em determinado momento, o Alfredo contou para o André Luiz o seu drama de vida, a sua história tão dramática, tão dolorosa. Sempre que a gente vai analisar essas histórias, a gente tem que ter muita compaixão e respeito. Essas pessoas envolvidas nesse drama, gente, não são personagens fictícios. São pessoas como a gente, que sofreram, que têm sentimentos. Hoje, ao falar delas, de alguma forma, nós estamos evocando ou invocando essas pessoas. Como espíritos, eles estão, de alguma forma, conectados a nós. Se estiverem reencarnados, eles sentirão as nossas vibrações em relação a eles. Se forem vibrações de simpatia, de solidariedade, de compaixão, eles não saberão definir, mas eles se sentirão envolvidos por esse tipo de vibração. Se a gente, por algum momento, tiver raiva de um dos personagens aqui e desejar uma justiça implacável, dura para ele, ele sentirá de alguma forma algo que o incomoda, como que uma pressão, uma perseguição. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente sente em relação às histórias que a gente ouve falar. Porque muito da literatura que os autores apresentam como ficcional podem muitas vezes ser o quê? Histórias de pessoas que eles conheceram e apresentam como ficção. Pode ser também inspirações de histórias que eles receberam, porque muitos escritores do mundo atuam como psicógrafos, verdadeiros psicógrafos. Então, sempre que a gente se envolver com alguma história, não façamos juízo em relação aos personagens, porque nós não sabemos de quem são essas histórias realmente, se são de personagens fictícios ou não. No caso aqui, hoje, são de pessoas que viveram e sofreram, daí a necessidade do respeito e da compaixão, evitando os julgamentos e analisando muito as decisões que eles tomaram na vida para a gente entender o quanto uma escolha, uma ideia que a gente vai acolhendo na vida, impacta ela por muitas décadas e muitas vezes vai interferir nas vidas futuras. Então a gente vai também ver nessa história o quanto as manipulações, aqueles jogos de interesse, as pessoas que falam coisas, conhece aquela expressão popular? Joga verde para colher maduro. Pessoas que fazem colocações, falam coisas, esperando a reação do outro. Isso tudo é manipulação, isso acontece assim muito na nossa vida. Então a gente vai aprender sobre isso também. E vamos descobrir o quanto as nossas emoções determinam o nosso destino. Bom, a história, então, como eu já disse para vocês, ela é narrada, a parte que eu vou tratar hoje, no livro Os Mensageiros, é o capítulo 17. E depois a história do Alfredo volta no capítulo 27 do livro Os Mensageiros. O capítulo 27 vai ser o tema para uma outra palestra que no futuro faremos aqui, se Deus permitir, e se a gente continuar sendo convidado, né, André? Então vamos lá. A história então do Alfredo, ela se passa numa época aí que provavelmente, pelo que eu pude imaginar ali da leitura do livro, analisando a história, ela deve se passar no início do século 20, 1900 e alguma coisa. Pode ter sido um pouco antes, um pouco depois, mas é naquele cenário, então, daquelas pessoas ali na virada do século XIX para o século XX. O Alfredo era um homem bem posicionado, rico, com muitos negócios. Ele tinha uma esposa, a Ismália, e dois filhinhos. E ele tinha também um sócio. O sócio tinha uma influência muito grande na vida do Alfredo. Era uma pessoa que, devido aos interesses que eles tinham em comum financeiros, o Alfredo ouvia muito o que o sócio dizia. E num determinado momento, o olhar do sócio do Alfredo começa a se voltar para a Ismália. Uma mulher gentil, uma mãe muito amorosa, uma pessoa muito encantadora. O sócio do Alfredo começa a sediar Ismália. Começa a investir, esperando que ela caísse naquele jogo de sedução. Só que Ismália já era uma pessoa muito consciente da sua responsabilidade, do amor que ela tinha pelo Alfredo, pelos filhos e pelo lar. Como ela percebia, né, que esse falso amigo tinha uma influência muito grande sobre o Alfredo, e o Alfredo era muito sensível a tudo que ele falava, e tinha muitos interesses envolvidos ali, ela segurou a bronca sozinha. Ela não falou desse falso amigo para ele. Esse falso amigo percebeu que era inútil qualquer tentativa de insinuação em relação a Ismália. Não cederia. Então, o que ele começa a fazer? O que aquelas pessoas, muitas vezes, que não alcançam seus objetivos fazem? Começam a difamar as pessoas que não correspondem ao que elas querem. E foi o que ele fez, começou a insinuar para o Alfredo que a Ismália tinha algum comportamento errado, que ela talvez fosse alguém infiel a ele. Começou a plantar nele essas ideias. E isso altera o comportamento do Alfredo. Ele começa a se tornar uma pessoa muito distante do lar. E isso nos mostra que tem momentos na vida que, dependendo do que você acolhe, do que as pessoas estão falando, e aqui é um ponto que a gente precisa transcender a história e trazer para a nossa realidade. Porque isso aqui que se passa com o Alfredo, com a Ismália, não é só em relação a uma traição conjugal. Qualquer relação humana pode ser interferida por manipulações de outras pessoas. Você entendeu? Dois amigos, um terceiro ciumento, pode começar a querer romper o vínculo de amizade entre os dois. E o que está por trás disso? As famosas fofocas, difamações, insinuações, comentários maldosos, comentários levianos. Sempre que a gente ouvir comentários levianos de alguém, a gente tem que acender uma luz vermelha alertando, olha, aqui você já está numa área de risco muito grande. Você pode estar sendo manipulado por alguém, intencionalmente. Porque tem essas coisas não intencionalmente. Tem gente que é inconsequente, que não pensa o que está falando. Tem gente que empresta a voz para espíritos obsessores falarem por eles. Aí a pessoa começa a falar coisas, depois ela até se arrepende. Fala, por que eu fui falar mal de tal pessoa? Eu não gosto dela, mas eu nem precisava. Mas cede a influências. E ninguém vai dizer depois que foi por culpa dos espíritos que fez fofoca de alguém. Porque você pode ter sido convidado por ele, mas quem aceitou foi você. Quem é responsável pelo que você faz é você. Se eu falar para você, vai lá e quebra tal coisa, você vai quebrar? Não, né? Se eu falo para você, vai lá e fala mal de uma pessoa, você vai falar? Não. Então é a mesma coisa quando espíritos intuem coisas inferiores para a gente fazer. Você aceitou, você é o responsável. Mas no caso aqui então, e como acontece muito na vida, o que, que aconteceu? O André Luiz não fala que tinha esse lado espiritual influenciando o falso amigo. Tem só uma fala do André Luiz que deixa entrever que existiam inimigos. Ele não entrou nesse detalhe, mas provavelmente existia isso também. Né? Mas a história, então, ela vai se desenvolver como? O Alfredo começa a mudar o comportamento dele. E é o que acontece com as pessoas muitas vezes. Por causa de uma fofoca de alguém, uma insinuação maldosa, a pessoa muda o comportamento. Isso, às vezes, acontece até dentro da família. Né? Aquela coisa em que, às vezes, o pai, a mãe, ou entre os filhos, ou dos filhos para um dos pais, começa a falar coisas que modulam o comportamento dos demais em relação a um membro da família. Tudo isso é manipulação, que é um tema para uma outra palestra também, mais ampla, porque as manipulações envolvem muitas situações, muitos exemplos. Mas sempre a gente tem que estar alerta e sempre filtrar. E lembrar que toda história pode ter múltiplas versões. Nunca acreditar de pronto em algo que nos digam. Por quê? Cada pessoa olha as coisas de um ângulo. Cada um vê a cena de uma forma. Então, tudo para a gente ter certeza e sair falando, a gente tem que ter uma convicção tão grande e depois tem que pensar, vale a pena mesmo estar falando dos outros? O fato é que o Alfredo não fez essa filtragem do que esse falso amigo fez com ele. Esse amigo, então, esse falso amigo, queria tanto afastar Ismália de Alfredo, porque foi a forma que ele imaginou que ele conseguiria finalmente conquistá-la, que ele armou um plano, olha que coisa infeliz, ele armou um plano, contratou uma pessoa tão inescrupulosa quanto ele, para insinuar alguém saindo do quarto da Ismália. E ele, então, avisou o Alfredo, olha, se você for na sua casa, você vai surpreender a cena de adultério lá, que eu venho já te alertando. Porque ele já tinha combinado com essa pessoa infeliz, que se prestou a isso. Então, Ismália está adormecida, ela não está presenciando nada, esse infeliz estava lá escondido num dos quartos da casa, e já estava tudo combinado. Quando Alfredo entra, o que, que aconteceu? Ele surpreende uma pessoa fugindo da casa. Para alguém que já vinha com a mente envenenada, e olha gente, isso pode acontecer com as pessoas, até sem ter um encarnado criando essas ideias falsas. Até um obsessor que vai plantando na cabeça da pessoa ideias, insinuações, a pessoa reage dessa forma. E qualquer falsa evidência que ela vê, ela acredita que é uma evidência verdadeira. Mas a trama ali era bem pesada, bem sórdida, né? O rapaz já tinha deixado preparado para quê? Para não ser pego, porque talvez numa maior pressão ele falaria, ó, foi seu amigo que me pagou para encenar tudo isso. A ideia é que ele realmente fugisse e deixasse o Alfredo com a dúvida. E para consolidar ainda mais a cena infeliz, ele tinha deixado um chapéu, daí a imagem aqui, sob um móvel, um chapéu próprio de alguém jovem daquela época, para que o Alfredo tivesse certeza de que um homem tinha estado nos aposentos ali da Ismália. Isso para o Alfredo, que já vinha com a sua mente envenenada de tantas insinuações maldosas, foi suficiente para ele interpretar, mesmo sem pegar o rapaz lá que fugiu. Ele correu atrás, atirou a esmo e não acertou e não pegou. Mesmo sem conseguir, aquilo para ele foi suficiente como uma prova de que Ismália tinha cometido adultério. Ele, tomado de uma emoção muito forte, muito enraivecido, ele simplesmente rompeu com ela. Naquela época, o pai tinha direito exclusivo sobre os filhos. Ele se separou da Ismália, mandou ela de volta para a casa dos pais dela, chamou uma governanta e deixou ela cuidando dos filhos, e ele foi viver na Europa. Passou 2 anos lá na França, muito amargurado, muito infeliz, porque ele tinha, então, passado na cabeça dele por essa cena tão terrível. Quando a gente ouve essa história, ou lê essa história de fora, parece coisa assim, né? Mas por que ele não conversou com ela? Por que ele tomou decisões como tomou? Porque para quem vê de fora os dramas de uma pessoa, é muito fácil você fazer essa análise. Ah, ele poderia ter esclarecido melhor, ele poderia ter ouvido dela, que história é essa, né? Mas quando a gente é tomado de uma emoção, a gente não reage dessas formas quando a gente está pensando agora, calmamente, sem estar envolvido. Qual que é o mecanismo que está por trás disso? Por que que quando a gente está sob uma forte emoção, a gente toma atitudes que depois até se arrepende? E por que que quando a gente está bem, a gente é capaz de pensar em possibilidades e descartar algumas delas? Isso tem a ver com um mecanismo que eu vou explicar agora aqui para vocês, que é uma coisa conhecida como sequestro da amígdala. Esse é um mecanismo que acontece com todas as pessoas, tá? Todo mundo está sujeito a passar por isso. Sabe aquele dia que você estava dirigindo seu carro com muita ali tensão, já não estava um dia fácil, alguém veio e te fechou, e você tem aquela decisão de eu vou perseguir esse cara e vou fechar ele também. Ou eu vou xingá-lo, eu vou chegar, acelerar, vou pôr o carro do lado dele e vou xingá-lo. Ou sabe aquele dia que a criança faz alguma coisa que foi o limite, você pega o chinelo e bate nela descontroladamente? Ou naquele dia que numa coisa banal você começa a discutir com alguém e ofender a pessoa, e depois você pensa, puxa, não precisava ser tudo isso. Ou às vezes você fica até lutando com a sua consciência para não reconhecer que você agiu errado. Tudo isso está envolvido com esse mecanismo que a gente vai falar agora. Muitos pensam assim, ah, mas se a gente é espírito, quer dizer que o corpo determina o que a gente vai fazer? Então eu não sou responsável? Veja, nós quando estamos encarnados, nós estamos sujeitos às leis da matéria. Quanto mais imperfeitos nós somos, mais a matéria interfere sobre nós. Quanto mais elevados nós somos, menos a matéria interfere sobre nós. Jesus estava sendo preso, Pedro reage, corta a orelha de Malco, e Jesus adverte Pedro, não viva pela espada, quem vive pela espada vai morrer. Jesus vai lá e regenera a orelha do homem que estava ali para prender ele. Jesus é acusado por pessoas e ele não usa do seu poder para reagir violentamente. Veja, ele já está numa, ele estava numa situação em que a matéria não dominava Jesus de forma nenhuma. Nós somos muito influenciados pela matéria, porque ainda somos espíritos evoluindo, em crescimento. Então esse mecanismo aqui, ele faz parte das leis da natureza como uma forma de nos proteger. É um mecanismo ancestral, que para nós encarnados é importante, porque tem momentos que quem tem que decidir para a gente é o nosso instinto mais básico. É aquilo que está gravado lá no nosso sistema nervoso mais primitivo, para que a gente responda rapidamente e se proteja. Então isso daqui também não é uma falha do projeto divino para a nossa vida. O problema é que a gente não aprendeu a reconhecer esse mecanismo. Só agora, na segunda metade do século XX para cá, é que a neurociência vem explicando esses mecanismos. Por que que a gente faz coisas que depois a gente pensa, ah, eu não precisava ter feito daquele jeito, eu sabia que não precisava. Você entendeu? Bom, vamos para o mecanismo aqui para a gente entender. Isso aqui, então, é uma imagem representando o nosso encéfalo. Essa área azul mais escura aqui corresponde, e a clara aqui também, ao córtex cerebral. E aqui no, abaixo, aqui, nós temos aqui essa região que é o tálamo. Aqui nós temos a amígdala. Tudo isso daqui, gente, é formado então por uma célula especial que são os neurônios. São milhões deles aqui agindo. Tudo que a gente pensa, sente, está circulando nas ligações entre esses neurônios, as sinapses. Tudo está sendo processado ali. E isso depois chega à nossa consciência mais profunda, que está residindo no espírito. Bom, o que que acontece quando a gente recebe algum estímulo visual ou auditivo que aqui não foi responsável, não foi representado? Esse estímulo chega rapidamente a essa área do tálamo e ela manda essa mensagem para a amígdala. E a amígdala manda uma resposta rapidamente para a gente reagir. Outros impulsos estão chegando aqui no córtex. Existe uma diferença de fração de segundos entre um e o outro. E quem sempre responde em situações muito tensas é esse mecanismo aqui que é disparado pela amígdala. Ela manda a resposta. Aquele momento que você decidiu perseguir a pessoa porque você estava com muita raiva porque ela te fechou, é o momento que foi da amígdala. Olha, aquilo é uma ameaça. Responda à altura. Depois, enquanto você está fazendo a besteira, você até pensa, meu Deus, para que que eu estou fazendo isso? Mas eu já comecei, eu vou até o fim. Quando você pensa, meu Deus, por que que eu estou fazendo isso? É porque veio a informação aqui do córtex. Olha, perseguir alguém com carro é muito perigoso. Só que aí você já desencadeou uma resposta. Então a gente tem, naturalmente, outros mecanismos. Ficaria muito extenso a gente falar de tudo que envolve a nossa parte neurológica e as emoções. Mas esse é o principal mecanismo. Tem outros, mas esse daqui é a principal resposta que nós temos em situações de emergência. Enquanto a amígdala está processando que resposta vai dar, ela vasculha aqui no córtex alguma memória que dê a ela parâmetros do que ela vai fazer. No caso do Alfredo, o que que aconteceu ali? Ele viu as evidências falsas de um invasor do quarto da Ismália. Rapidamente aqui chegou uma resposta: lutar, expulsar, matar esse indivíduo. E enquanto isso, buscou na memória, que está no córtex, alguma informação. Que informação ele recebeu? As falsas memórias que o falso amigo criou. As insinuações maldosas, as ideias falsas que foram sendo plantadas por ele. Percebe por que tudo que a gente vai colhendo na vida, vai armazenando, vai guardando, precisa ser refletido, precisa ser pensado. Ah, me falaram que fulano é assim. Espera aí, eu não posso guardar essa informação falsa de alguém. Porque quando eu tiver que reagir em relação a fulano, numa situação de emergência, o meu cérebro vai buscar essa informação para eu responder. que ele é uma pessoa assim e não de outro jeito. Por isso que as pessoas, elas são muito vulneráveis a difamações, a calúnias, porque a gente acolhe essas ideias. E foi exatamente o que o Alfredo fez. Ele acolheu a ideia e ele não poderia responder de forma diferente mesmo, porque ele se predispôs a ser assim, acolher mentiras e, preso de uma forte emoção, ele foi e reagiu daquela forma. Então o Alfredo, ele acabou sendo vítima de uma situação que ele mesmo, ao longo da vida, foi criando. E é o que a gente vai analisar agora, a partir de alguns trechos das falas do próprio Alfredo, contando para o André Luiz, lá no capítulo 17 dos Mensageiros. Primeira coisa que a gente pode colocar é que ele era uma pessoa que tinha falta de vigilância motivada por interesses econômicos. O amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Para ele, o interesse com aquela pessoa que dava para ele lucro, que dava para ele alguma vantagem, era preponderante na vida dele. A palavra de um falso amigo tinha mais peso do que uma esposa amorosa e leal. Por quê? Porque ele estava excessivamente apegado aos interesses terrenos. Ele era um homem distante do ambiente familiar. E era um ambiente familiar muito bom, muito estável. Esposa amorosa, filhos bons. Mas o foco dele era só o mundo, era só as coisas materiais, né? E ele também diz algo muito interessante. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo. Ele não foi suficientemente vigilante para perceber isso. Veja, por que será que ela não teve com ele a liberdade de dizer: olha, esse cara aí está muito inoportuno, está fazendo umas coisas que eu não gosto? Por que ela não tinha essa liberdade? A época em que eles viviam, de uma preponderância do homem muito forte sobre a mulher, o exercício de um autoritarismo muito grande, a palavra do homem até hoje tem muito mais valor do que a mulher na mente de muitas pessoas. Acredita-se mais no que um homem fala do que numa mulher. Se um amigo vem e conta uma coisa, você considera. Se é a sua mulher, você já vai botar em dúvida. Isso é tudo o que a gente ainda carrega dessa visão tão ultrapassada que a gente tem, de que a mulher teria que estar subordinada, sempre sujeita ao homem, de que a mulher tem uma natureza inferior à do homem. Tudo isso é o que, gente? É primitivismo. Isso que chamamos de machismo hoje, dessa ideia do homem dominar e subjugar a mulher, comandá-la, achá-las fracas, colocar apenas defeitos nelas, não que elas sejam perfeitas, mas só ver os defeitos, isso tudo está dentro desse rótulo do machismo. Então, quando a gente não dá consideração, nós estamos sendo machistas. Quando você ouve mais o seu amigo do futebol do que a sua esposa, você é machista. Então a gente precisa repensar tudo isso, né? Porque nós herdamos muitas coisas do passado e nós ainda cultivamos elas dentro de nós, né? Então ele não deu a liberdade para que ela pudesse vir falar. Não era um relacionamento verdadeiramente de confiança, né? Isso tudo deve ser pensado, né? O relacionamento que nós temos com as pessoas são de confiança? Elas se sentem à vontade de dizer o que sentem, pensam, porque por aquilo que elas passam? Ou elas têm medo da nossa reação? As nossas reações dizem para as pessoas o que elas podem ou não nos contar. Então, se a gente ama mesmo uma pessoa, a maior prova de amor seria nós estarmos sempre aptos a acolher essa pessoa. Não é assim? O amor verdadeiro sempre acolhe. Se eu não sou capaz de acolher, o que eu tenho ainda não é bem o amor. Pode ser um gostar, pode ser um desejo de posse, pode ser muitas coisas, mas ainda não chegou perto do que é o amor. Porque o amor sempre acolhe, sempre perdoa, sempre aceita. Pode até achar que não deve continuar mais. Mas o amor nunca desencadeia violência, nunca desencadeia agressão. Bom, outra coisa que levou o Alfredo na sua queda, né? Ser uma pessoa influenciável. E quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, quando ele ficava insinuando, né? Em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me envolvendo-a em acusações descabidas. Esse homem exercia profunda influência sobre mim e, atendendo aos laços que nos uniam, que eram laços econômicos, minha companheira jamais sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Ele era uma pessoa influenciável. Ele era uma pessoa que ouvia dos outros e acolhia porque tinha interesses com essas pessoas. É só financeiramente que a gente pode ter vínculos com as pessoas? Não. Pode existir outros interesses que a gente tenha com as outras pessoas. Por isso que a gente precisa ver o quanto nós somos influenciáveis ou não. Ah, eu não sou, eu estou longe de ser uma pessoa influenciável. Será mesmo? A gente cria muitas ilusões sobre nós mesmos, né? Então a gente precisa estar sempre refletindo o quanto eu sou manipulado por outras pessoas. E pode ser que eu não seja nem manipulado por uma pessoa que eu conheço. Eu posso ser manipulado por autor de novela, posso ser manipulado por um político, posso ser manipulado por um comentarista, por muitas coisas. Não é só por pessoas conhecidas que nós somos manipulados. E nós somos manipulados também por espíritos que desejam muitas vezes nos prejudicar, nos processos de influência espiritual. Então a gente precisa estar sempre alerta, precisa estar sempre pensando nisso. Agora, alguém perguntaria, como ele poderia, na época dele, se nem conhecia toda aquela informação sobre reações causadas pela amígdala, que leva uma emoção muito forte a fazer a gente cometer um ato ali absurdo. Como ele poderia ter evitado tudo isso se essa informação não estava disponível lá no começo ou na primeira metade do século XX? Muito provavelmente esse homem deve ter ouvido em algum sermão, em algum catecismo da época, as palavras de Jesus como essas. Olha, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O tesouro do Alfredo estava no lar dele? Não está, estava fora. O tesouro dele era a relação conjugal com a sua esposa? Não, era a relação com o amigo. Percebe, gente, que o que significam essas palavras de Jesus? Quando ele fala acumular tesouros no céu, é dar importância maior àquilo que realmente é importante na vida. Ele teve o tesouro da vida dele corroído, por quê? Porque ele ficou excessivamente influenciado pelos interesses materiais. Pela convenção da época de não dar crédito à voz da mulher. Por isso é um dos fatores que ele se prejudicou. Então veja, o fato de ele não saber das suas reações, não saber a verdade, se ele fosse uma pessoa sintonizada com as questões espirituais, mesmo limitado pela religião dominante da época, o catolicismo, se ele se aprofundasse no que significam as palavras de Jesus mesmo, ele teria tido reações diferentes, né? Outra coisa que ele nos fala, ó, não esclarecer as acusações com quem interessava, não checar os fatos. Enquanto dava ouvidos à calúnia fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Olha o que Jesus disse sobre isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes ao teu irmão. Se ele tivesse conversado diretamente com Ismalha, checado aquilo, ele poderia ter dissipado toda essa trama infeliz que envolveu ele. Mas ele preferiu somente o quê? Deixar aquilo que o amigo falou. Ele não checou com a pessoa interessada, a pessoa que seria a única que poderia esclarecê-lo realmente. Outra coisa que levou o Alfredo a uma queda: falta de compaixão. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar esmalha, banhada em lágrima aos meus pés. Foi no momento que ele percebeu a esmalha ali. E ainda, olha, o machismo e o autoritarismo no exercício da vingança. No dia imediato, fiz voltar valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que esmalha, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Se ele tivesse sido mais compassivo, tivesse mais compaixão, se ele lembrasse do amor que um dia ele teve por ela e do quanto ela era devotada ao lar, ele teria tido outras atitudes. Teria calmamente naquela manhã ouvido o que ela tinha a dizer. Ele nem precisava acreditar nela. Bastasse então ouvir, checar os fatos. Em algum momento ele ia descobrir a verdade, mas ele preferiu acreditar na verdade que tinha sido acumulada na memória dele por ele mesmo, por aceitar as calúnias do amigo. Olha o que Jesus disse sobre isso. Ah, não, e ainda vem aqui, ó: impulsividade delituosa, se permitir agir sobre forte emoção. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta. Ele se deixou tomar pela emoção. E aqui, ó, o que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus foi muito claro, gente, que mesmo que a gente identifique alguém em erro, qual é o exercício que nós temos que ter em relação a essa pessoa? Compaixão, misericórdia. Ele não teria tido as atitudes que ele teve de querer se vingar da esposa, tirando os filhos dela. E o que aconteceu com a esmalha? Tão amargurada pela calúnia e por ter sido tirado dela os dois filhos, ela passou por 2 anos de muito martírio moral e ela acabou desencarnando por conta da tuberculose. As emoções dela devem ter debilitado tanto o sistema imunitário dela que a bactéria rapidamente tomou conta dos pulmões e ela desencarnou. Quando isso acontece, o Alfredo recebe uma carta e ele volta para o Brasil. E aí, ele estava muito amargurado ainda, porque mesmo tendo se vingado dela, feito tudo o que ele quis, ele não encontrava paz, porque ele estava dentro de uma luta interior. Porque a consciência dele provavelmente dizia: olha, você não agiu com justiça, você não ouviu ela. Mas então, quando ele volta para o Brasil, continua a sua vida, num belo dia, ele é então chamado no leito de morte daquele ex-sócio, o falso amigo dele. E olha o que aconteceu. Nunca me propus a verificações sérias, e embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Tá vendo isso daqui, ó? Espírito incessantemente atormentado? Era a consciência, ou provavelmente o espírito protetor dele, dizendo: olha, volta, vai falar com ela, vá checar isso, reveja tudo isso, saia dessa posição de quem encontrou uma verdade e está ali dizendo que aquilo é isso mesmo. Por isso que ele tinha o espírito atormentado. Humilhou os sentimentos. Quer dizer, o afeto que ele tinha por ela não valia nada, porque só predominava o orgulho. Certo dia, recebi uma carta lacônica da costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, esmalha foi acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta, fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Isso tudo por um instante de insensatez, um instante em que ele não refletiu nas emoções descontroladas, um instante em que ele partiu para um julgamento e ele, pior ainda, não volta atrás nas suas atitudes. É possível a gente prever isso? É. Sempre que a gente se perceba tomado por ideias de revolta, de vingança, de raiva, de ira, sempre que você quer resolver um problema que te aconteceu e você está motivado por um desejo de vingança, de desforra, de dar o troco, a resposta à altura do que o outro fez, sempre que a gente está agindo dentro de um estado emocional infeliz, a gente vai ter respostas que vão dar resultados negativos, gente. Sempre. Por isso que antes de decidir qualquer situação na vida, a gente tem que se acalmar. A não ser que é lutar contra um leão que escapou da jaula e está pulando em você. Aí é outra história. Mas questões que envolvem a nossa vida, sobretudo as nossas relações, a gente não pode resolver com emoções conturbadas. Porque estou com raiva, porque estou com ódio, porque estou ressentido. Nunca nós podemos resolver isso nesses momentos. Porque normalmente a gente reage de uma forma negativa, porque não avalia todo o quadro, né? Então, o Alfredo é alguém que venceu todas essas dores. O capítulo 27 fala sobre isso, mas fica para vocês lerem ou aguardar a próxima palestra. Talvez lá no final de janeiro, em fevereiro, a gente volta para contar. Eu espero que ela possa ter a história do Alfredo edificado a todos, que todos nós possamos, com esses conhecimentos, repensar as nossas atitudes, fazer melhor as nossas escolhas, não agir por impulso, estudar e aprender a dominar as nossas emoções. Com certeza, a nossa caminhada vai ser muito mais suave. Muito obrigado a todos, tenhamos todos muita paz. Muito obrigado, gente.